3601, nosso 73 a bordo, 4 horas, Galeão. Tive ataque em geral, foi quando no ponto de espera me chama pronto. Ataque de alfa é a ponta da pronta, então 3601. Salvador, o objetivo do Jet Charlie solicita autorização de ingresso no pátio 1, posição 3. Está autorizado, reporte ao término. Ciente, o uísque do Jet Charlie. Oi, está 3601, no ponto de espera, no 0 pronto. Está 3601, a linha decola pista 10, vivente de 1 a 5 0 graus com 4 nós. A linha decola no 0, está 3601. Nokia 3601, decola agora 02, 119.35, a frequência do controle. 19.35, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3601, decola. Tá, é um 2017. Mantém 360, Fedão. Salvador, bom dia, TAM 3601. No contato radar, sube, mantenha 360, saída da EL. Saída da EL, sobe para o 360, pode voar direto da EL? Nada. Direto da EL, obrigado, tá 3601. Bom dia, Web, até a próxima. Solo Salvador, é o Tom, Mike, Yankee Alpha, no posição 4 do Patrono. Mike, Yankee Alpha, prossiga. Solicitando autorização de reboque dessa posição para a cabeceira número 35, partida de motor em média potência, já coordenado com a infra-aero. Gente, mas para giro de motor em média potência, só cabeceira 28 na Taxway Ghost, ok? Só somente na cabeceira 28 entre a Fox e a Golf, é isso? Afirmativo. Então, está autorizado para a gente chegar e rebocar essa avião até lá, fazer essa moto? Tá, confirma a sua posição, você está no Finger 4? Tio, Finger 4 do Pátio 1. Ok, você vai efetuar o reboque de frente, que a frente do nariz fique para o pátio 3, tá ok? O senhor tem condições? Positivo. Por gentileza, tá autorizado o início do, do reboque. Aí você vai ingressar via pátio 3, quilo, alfa, até a Golf. Reporta início do deslocamento, por gentileza. Ok, muito obrigado. Alô? Prossiga. Oi, Solo, o Yankee Alpha já está iniciando uma movimentação para ir para a cabeceira 28. Gente, está autorizado. Reporta só o início do deslocamento, por gentileza, para ingressar, para começar a andar até o pátio 3, ok? Ok. Desmeia-01, chama o setor Recife, no 251, na alterna, no 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Salvador, Salvador, é o TAM Mike Yankee Alpha, pressionando. Estamos iniciando o deslocamento para o Pátio 3. Gente, vai prosseguir Pátio 3, Kilo, Alpha e Golf, me reporta na Golf iniciando os procedimentos, ok? Positivo, gente. Salvador, bom dia, Oxalé 6251, informação Golf, teria a nossa autorização? Afirmativo, 6251, está autorizado para Guarulhos, nível 360, vai decolar da 10, saída da EL, Leda, CRAT. Em CRAT, intercepta Upper Zulu 14, Groove, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e prossegue conforme rota prevista em NOTAM. Aciona 5401 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da Euleda, transição CRAT. Voa Upper Zulu 14 até Groove, foi após Upper Zulu 16 até Bravo até Zulu, após Steve e Upper Whisky 58 até Poços. O transponder 5401 e o controle de saída 19.35, Oxané 6251, está no pátio de carga. Estou ciente, informo que a sua decolagem deve ocorrer antes das 0800, ok? Para essa autorização do plano. Me chama quando pronto para o push 6251. Ciente, 6251.